and Mike called the QNH 1017. Standing by, 091911. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame pronto para decolagem, 1-1-1. Autorizado, até a cabeceira. para decolagem, mas tem um máximo de 30. Duas horas e 10. Com o centro, a gente decola e mantém o MAC reduzido de cruzeiro, 3 minutos de cruzeiro. Ok, eu vou coordenar aqui com o Recife, ok? Só um instante. Obrigado. o número autorizado a decolar. Pistão 0, vento 0, 3, 0, 0, 0, 3, 9. Autorizado a decolar, pistão 0, 0, 0, 0. Nicolas 37, chame 120, última 8, minha viagem. 208. Approve the text, I'm back at 2 points.

1961. Informação é a FAN, autorização para Dragão. Boa noite, voo 1961, né? Informação, Fox Trot, autorização para o Galeão. Voo 1961, agora de chamada, prepara salvo, transição doppio. Salvo, transição doppio, voo 1961, aguardando. Tela 911, Ambonete 55, contact com a 20, mais 9, cruzado. Antes de 10 mil e 1, pode parar, Argentina 1, 0 1. Tomador 7339-2233, this is UN 711 departure, Argentina 1911, thank you. Argentina 1911, if you could fly direct either Sambo or Doppio, that'd be great. Fly direct to Lida, Alicia, Argentina 1911. Okay, direct Lida, Argentina 1911, thank you. 9, contato radar, chega para o número de voo 340, a saída de missão de autoridade direto Leda. Alfa, decolagem decola pista no zero, vento, calma. Decolagem pista no zero, câmera 6075. 0, meia dúzia a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Seguro 9 hora, controle o pátio, siga bem, deixando no ponto de espera, pronto, ajuste 1017. Controle o pátio, dia 1017, ajuste, chama pronto, ponto de espera, 10, gol 19 hora. Chega 251, autorizado 360 para Guarulhos, decolada pista 10, saída São 1, lei da transição mótiva. Intercepto para informes Luna 0 e segue até destino. Controle 120, décima 8, transponda 5215. Autorizado Guarulhos, saída 360, via 310, saída São 1, lei da mótiva. Controle 1208, 5, chame Sandra Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Abrimos 25, 232, obrigado, chame a Gata aqui. Está por aí na China, na frequência livre, bom dia.